Sejam bem-vindos ao Meu Cérebro Dói. Eu sou o Coyote e já estamos em 2018. Finalmente 2017 acabou. E agora, nesse clima de fim de ano, de relembranças e etc., eu lembrei de uma história que aconteceu comigo por meados lá de 2012, eu acho, né? Porque eu tinha uns 14 anos. Não, não, 14 não. Não sei. Então, aconteceu quando lá para 2012, eu acho, que foi o dia que eu destruí um evento. Tipo, eu acabei o evento. Acabei com o evento. Então eu acho que seria uma história legal de contar aqui para vocês no meu cérebro dói. Ah, e outra coisa também. Vocês que assinaram o feed, etc. tal, se vocês chegaram aqui pelo podcast com o Guilherme Afonso, me avisa no Twitter ou por qualquer outra rede social, só para eu ter um senso, mais ou menos. E se você já estava inscrito aqui no feed, o que você achou daquele episódio com o Guilherme Afonso, uma espécie de talk show, só que sem edição, mais um bate-bola sobre qualquer assunto genérico? Eu não sei. Manda lá no Twitter, arroba Richard Coyote, ou no Facebook, arroba Coyote. E voltando à história, o dia que eu acabei com o evento. Lá. Ah, esquece de data, tá. Eu tinha na faixa dos meus 14 anos, acredito eu, e eu tava naquela época que você começa a gostar bastante de carro, principalmente nós meninos, né? A gente gosta bastante de carro, principalmente de carros clássicos, porque são carros bonitos, são carros de presença imponentes. E aqui na minha cidade existia um costume, tradicionalmente, uma vez por ano, no centro comercial, acontecia um evento de carros. Onde os donos de carros clássicos levavam seus carros para o pessoal tirar foto, mostrar motores, exposição. Padrão de sempre. Então eu, lá com os meus 14 aninhos, juntei os meus amigos: olha, vai ter evento em tal lugar, vamos? Vamos! Vai ser muito show. E aí, beleza. Nossa, show! Eu ainda falo show, gente. Se fosse hoje em dia, seria, vai ser muito top. Top, topzera. Mas beleza. Então, nós pegamos, era sábado, levantamos cedo, assim, umas 9 horas, isso é cedo pra mim. E aí, fomos, tá, chegamos lá no evento, um meio-dia. Não, antes, eu acho, não sei. A gente chegou no evento, a gente começou a ver vários carros, carros super empolgados, a gente tirou várias fotos, etc e tal. E aí, andando, alguns donos dos carros ficavam próximos dos seus veículos, mostrando, né, o que ocorre, como funciona o veículo. Onde pode tocar, onde não pode, você quer entrar, coisas do tipo. E aí tinha um cara que tava indo embora do evento, e ele tava com um carro muito bacana. Muito bacana. Eu não lembro o nome do carro, não lembro o modelo. Sei que era um carro bem estilosão assim. E aí a gente entrou na pilha de pedir pra ele arrancar com o carro, né? Porque, putz, o carro tinha um V8, ia ser muito foda ver ele sair arrancando com o carro. E a gente ficou insistindo, insistindo, insistindo. E o cara fez, ele pegou, ele deu uma arrancada e saiu com tudo com o carro. E a gente, nossa, que super foda tal. E meu amigo filmou com o celular. Até aí tudo bem, né? Uma saída de carro, etc. E aí voltamos para casa nesse dia. Foi um dia super legal, postamos fotos no Facebook, etc. E aí o meu amigo postou o vídeo no YouTube. Ele colocou o título do vídeo algo mais ou menos assim. É, carro arrancando, aí nome do evento e a data. Eu não tenho certeza. Eu sei que ele postou o vídeo, né? Mas para mandar pra gente. A gente viu o vídeo, que legal, mostrou para um pessoal na escola. E aí, mais ou menos uma semana depois, pipoca um comentário lá no vídeo da organização do evento, falando que o evento não era para isso, era apenas para exposição e não demonstração de infração da lei, que tava arrancando em via pública, não sei quantos quilômetros por hora, não sei que lá, sei que lá, sei que lá, sei que lá. E, bem, isso não representava a mensagem do evento. Até aí, ah, tudo bem, fomos repreendidos, tiramos o vídeo do ar, achamos que a história tinha se encerrado. E aí, ano seguinte, ah, vamos no evento novamente. Só que então ficamos sabendo que não teriam a próxima edição do evento. Porque na edição anterior, algumas pessoas quebraram as regras e a gerência do centro comercial não queria mais que esse evento acontecesse lá, porque não transmitia o que tinha sido acordado com eles. Ou seja, a gente provocou o cara a sair com o carro exibindo, o carro arrancando e tudo. E isso fez com que o evento fosse fechado e não tivesse mais uma próxima edição. E essa aí é mais uma prova de que desde sempre a internet está aí atrapalhando a minha vida. E eu acho que o telefone tocou aqui. Tocou mesmo, mas que maravilha, no meio da gravação. Mas então é isso, pessoal. A história do meu cérebro dói de hoje era essa. Eu sei que não tem tido muitos podcasts recentemente, porque eu não tenho gravado. Mas eu tô com esse projeto aí de trazer mais uns programas de debate, tipo o que foi com o Guilherme Afonso. Se vocês gostaram, deixa aí nos. Não tem comentário, né, podcast? Me manda no Twitter, manda no Facebook, no Instagram, qualquer coisa do tipo. Tá tudo aqui na descrição do podcast, e se você tem acesso. E é isso. Eu sou o Coyote, até o meu próximo Meu Cérebro Dói. Tchau!